cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, uma vez mais, bem-vindos aqui ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, da Rádio Boa Nova, onde fazemos um destaque de semana com uma banda, um autor de produção de música nacional. Sendo que este é uma repetição, não falamos com ele desde abril de 2009, na altura, precisamente com o seu segundo álbum, com que se criava aqui na Boa Nova em termos de destaques, e falamos na altura do Jamboree Park at the Milky Way. Isto há algo que não passa ao lado dos nossos ouvintes. É emblemático que várias vezes vamos recuperar temas deste álbum. Chloe's Air é talvez aquele que mais vezes passa aqui na Boa Nova, mas que permite que vamos mantendo assim acesa a chama para falar com The Weatherman. Ora bem, estamos uma vez mais ao telefone com o Alexandre Monteiro, estamos a ligar para o Norte, e isto permite-nos falar daquilo que é o seu álbum. Agora, ao terceiro álbum passa a ser um álbum homónimo, Weatherman. E claro, a pergunta que se impõe é esta: como é que está o tempo por aí? Antes de mais, o tempo por aqui. Antes de mais, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Bem-vindo aqui uma vez mais e que seja bem regressado, porque naturalmente os ouvintes da Boa Nova estavam à espera de novidades suas. Ok. Ora bem, este álbum vem a ser agora o terceiro um álbum homónimo. Porquê? Começa a fazer a pergunta. Realmente o álbum chama-se simplesmente Weatherman, sim. E é um disco que está cheio de referências a lugares e pessoas que me têm acompanhado ao longo do meu percurso, mais concretamente ao longo destes últimos anos. Desde que lancei o meu segundo disco, né? E pronto, e por outro lado também quis conseguir chegar às pessoas de uma forma mais eficaz e mais simples, digamos assim. Ou seja, eu não quis complicar muito as coisas com um conceito muito complicado para as pessoas entenderem. Pronto, quis digamos mostrar aquilo que sou de uma forma mais transparente, digamos assim. I see you every time I'm off to sleep to dream. I'm standing next to you holding up a sign. I thought I was the only one, stranger to myself, lost within the self. If only everyone saw me the way you do. Took me so long to realize. It took me so long to read those signs. It took me so long to realize that we're from different worlds. You see me as I am, all the time I'm off you back, staring at the dark, doing you no harm. I haven't touched the things I hold. You say you'll understand, but I hate to say it again. Would you mind to turn the lights on? Has you took me so long. took me so long to read those signs. It took me so long. It took me so long. It took me so long to realize that we're from different worlds. Ora bem, uma das coisas que eu assumi quando assim que eu parti para este novo disco foi que iria ser uma espécie de mistura entre o que de melhor fiz no primeiro álbum, no Cruzinho Alaska, e no segundo. Portanto, eu acho que há coisas neste disco que de alguma forma ainda dão alguma continuidade ao que tinha feito nesses dois discos. Sendo que, em termos de participações, o Alexandre Monteiro vai sendo referenciado por vários amigos, portanto, vai estando sempre associada à música que se vai fazendo no nosso país, normalmente no Norte. E depois vem a buscar grande parte desses amigos também para participar consigo, vem a fazer os agradecimentos, etc. E recordo agora também, enfim, um músico que lançou uma música há poucos dias, mas também está ligado à Inglaterra. É assim neste contexto que se gosta de movimentar, ou seja, num conjunto de amigos, e é aí que as coisas vão fluindo mais facilmente? Sim, ora bem, eu tenho a sorte de me fazer acompanhar de vários músicos que, para além de serem dos melhores que se podem encontrar aqui no norte do país, ao longo do tempo também foi cimentando uma relação de amizade mais ou menos intensa entre mim e eles, não é? Estamos a falar de pessoas como o Nuno Sarafa, o João André, o Rui Maia, não é? Há pouco, até porque estava aqui o técnico que chamou-me a atenção, não o disse, estamos a falar do Jornal Almeida, agora do projeto do Fran, não é? Claro, é tudo gente que, para além de serem meus amigos, que têm um imenso respeito pela música que eu faço também. E pronto, eu sou recíproco, eu também respeito imenso o trabalho deles. Vamos falar aqui, já tínhamos referência daqui na última conversa, que fazia a oportunidade de reouvir, uhum. que efetivamente havia essa preocupação do contexto gráfico e o televisivo, portanto, para que consiga captar a atenção das pessoas. E isso surge precisamente com este videoclipe que tem a realização do Vasco Mendes. Vê-se pelo making of, foi um, enfim, o próprio Alexandre veio explicar, há aqui um conjunto de casualidades, não é, também, e sim, que sim, a sim, cor sim. do avião, o vermelho e o branco, que coincide com a cor do fato, enfim, sítios que pediram autorização para filmar e que depois não conseguiram, mas de algum modo conseguiram tirar boas imagens. Dessas casualidades surge um documento interessante, que era do making of e o próprio trabalho. É uma maneira de cativar a atenção das pessoas. Infelizmente, na televisão não há quase espaço para que os videoclipes, sejam os portugueses, quer não seja, para passar. Sim, agora é quase tudo na net, não é? Exatamente. Ou seja, se não for youtubado, não há espaço. Como é que um jovem como o Alexandre, um jovem músico, vive com este fenómeno? Eu vivo bem com isso, claro que as coisas mudaram imenso nos últimos anos e obviamente uma pessoa tem que se conseguir adaptar a essas mudanças. Obviamente que eu, se calhar, eu preferia ter, antes preferia que a maior parte das pessoas tivessem um contacto com os meus vídeos através da televisão, não é? Assim, com o máximo de resolução possível, não sei o quê, não é? Mas é um facto que os miúdos hoje em dia é só através do YouTube que veem os vídeos. Mas não me faz nenhuma confusão de especial. Não. Mas devia surgir-se. Desculpe lá. Acho que toda a gente devia surgir. Porque é que o dia tem 24 horas. Há tanto espaço. Há 4 canais, 2 públicos, 2 privados, e estamos a falar dos canais abertos, portanto, aqueles que hoje via TDT chegam à casa das pessoas. Porquê é que nessas 24 horas não há espaço, e já agora que não seja enfim, utilizam papadeiros, que não seja de madrugada, não há espaço para que a música seja amplamente divulgada, a produção nacional, que haja, pelo menos que chegue às pessoas? Pois, sim, mas eu acho que sempre houve uma grande falha, não só na divulgação dos vídeos, das bandas em termos de vídeos, mas também acho que nas próprias rádios também acho que ainda não chegamos a um momento ideal, digamos assim, em que há um suporte, digamos, justo e há que suporte as bandas. Uhum. Acho que ainda não chegamos a esse momento. Alexandre, aproveita agora e dê porrada onde quiser. Portanto, esteja à vontade. E a porrada vai por aqui. Nós, infelizmente, temos enfim, a Rádio Boa Nova é uma rádio local, tem a sua quarta parte na divulgação, hoje ampliada pelo facto de estar na internet e poder chegar a todo mundo. E, efetivamente, continuamos a assistir que grande parte das rádios têm uma playlist demasiado formatada em que uma música, se for preciso, alguém a coloca e passa 7, 8, 10 vezes por dia. E depois não há espaço para que alguém de novo, até que haja um erudito que diga assim, epá, aquilo é bom, e se calhar um erudito que aparece nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, ou em França, e que diz que é bom, e depois o português vai à procura. Enquanto não houvesse erudito, as coisas passam ao lado. E as pessoas não as ouvem, e é o pescadinho de rabo na boca. Não ouvem, não compram, não passa, e The Weatherman, outro ser disco, continua a passar despercebido da grande maioria das pessoas. Podem gostar ou não gostar, pelo menos chegar lá é que é o difícil. Sim, eu sinceramente não consegui ainda perceber muito bem como é que essas coisas funcionam e se calhar a explicação é que não existe uma explicação, porque é que ainda ninguém percebeu. Existem bandas que passam, sei lá, 5 vezes por dia na rádio, não é? E há outras que também podiam passar, ou se calhar ainda podiam passar mais, percebe? E por qualquer razão isso não acontece. Acho que não há explicação para isso. I wasn't looking for trouble, but something was happening above our heads. And everything works until you start knocking my door. What was it for? I don't know what's left to uncover. I'm keeping no shadows from my misery. And things were so fine before you stepped into my floor. How could I be? Can you feel it? Double trouble. Nunca prever a forma como as pessoas vão reagir a uma determinada música. Uhum. Acho que é mesmo sorte, sei lá. Também misturado. Mas pronto, há que continuar sempre a trabalhar e a fazer aquilo que você acredita, não é? Isso é que é o que é mais importante. Fazê-lo de um modo honesto, como diz, um diria aqui alguém na Rádio Bonita. Why don't you turn against the fire? I'm concordo. Este disco, ao que eu julgo saber também, o Alexandre veio considerá-lo como o seu mais autobiográfico. Uhum. Como assim? Ora bem, autobiográfico porque é precisamente aquele em que eu falo mais sobre as pessoas e os lugares que me têm acompanhado ao longo do tempo. Ou seja, nos discos anteriores eu era mais um contador de histórias, digamos assim, né? Ok? O conteúdo das canções era mais. Era mais a imaginação, ok? Enquanto agora eu quis pelas mais variadas razões, quis imprimir um cunho mais pessoal, pronto, e também depois porque ao tocar essas canções ao vivo na minha perspectiva também se torna mais interessante, porque sei que estou a falar sobre coisas que me são próximas, ok? Uhum. Acho que é por aí. Nós tínhamos já falado outra vez sobre a questão do cantar em inglês, mais fácil, a escrita. Ainda não surgiu o ensejo de algum modo de escrever algo em português? De escrever? Não. Embora, pronto, eu voltei meia, às vezes eu penso nisso, mas ainda não me deu para me sentar e simplesmente experimentar, ainda não consegui. Não sei bem explicar porquê, mas não... Mas é algo... acho que esse bicho ainda não me atacou. Mas nunca se sabe, ainda pode acontecer, nunca se sabe. Muito provavelmente. Vamos pegar aqui um exemplo de quem esteja a ouvir o próprio Goodbye e a ver o vídeo. percebe a ideia da o despedir de amigos, no caso aqui ampliado a ideia do partir a espaço de a bordo de um foguetão. Eventualmente haverá aqui alguém a quem eu tenho o próprio goodbye, portanto a despedida própria, assim, conveniente, escape na tradução e que a pessoa perceba um bocado a ideia. Também está ampliado que provavelmente alguém conheça bem a língua anglo-saxónica, ou que seja mesmo ele próprio anglo-saxónico, que se fosse em português perdia essa noção. Significa que ainda tem a ideia de que estes discos continuam a não ter os partilhos de Portugal, ou seja, podia é editado em Portugal, mas se fosse editado em Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, teria igual cabimento? Ah, sim. Aliás, ainda estou... eu confesso que tenho esse sonho ainda de conseguir editar um disco meu lá fora. Confesso que tenho esse sonho. E eu acho que ainda vai acontecer. Não sei quanto tempo é que ainda vai demorar. Mas já estou a fazer contactos com promotoras do Reino Unido, a ver se de alguma forma consigo fazer algum burburinho, digamos assim, lá fora. O que é que acha? Acho que era muito importante. O que é que acha que falta para isso? Alguém que abre uma porta? A insistência? Sim. O tempo? Não sei. Acho que, acima de tudo, isto para ser pragmático, acho que faltam canais. Ou seja, faltam canais de cá para lá. Aliás, é um pouco por isso que os portugueses em geral, os músicos portugueses, têm sempre uma dificuldade imensa em conseguir pôr os seus discos lá fora, né? Aliás, os casos mais bem-sucedidos disso... Nunca ou raramente são da pop, não é? É sempre da fado ou da world music. E portanto, eu acho que acima de tudo faltam esses canais. Há um esforço que é preciso fazer. Eu não sei exatamente por quem, mas tem que ter uma forma o cunho do governo. Porque se tu parares, há países como a Suécia e a Islândia, que se for saber bem, há músicos que se conseguiram, há músicos de lá que se conseguiram internacionalizar, porque eles têm outro tipo de apoio por parte do Estado, pronto, acho que é um bocado por aí. Enfim, mas é um país à parte, é um país que condena os políticos pelo insucesso. Portanto, mas isto é tudo uma questão de cultura, tipo, é uma questão das pessoas que lá estão também, que se calhar têm outro nível de preparação do que os nossos governantes, né? Infelizmente, não é? Parece-me óbvio. Não, estamos a ser sinceros. Pegando aqui uma vez mais neste terceiro disco seu, portanto, do Weatherman, veio juntar aqui, compilar aqui 12 canções. A criação deste disco, enfim, tendo em conta que o separa quase 4 anos do anterior, dizem-nos que é do último ano, mas toda a criação de músicas que já veio sendo antes, veio a recuperar teivamente temas que ficaram do álbum anterior, ou é mesmo sentar um ano antes e assim, tenho que fazer um disco? Sim, foi mais isso. Eu recordo-me que mal acabei, ou seja, que mal foi lançado o meu segundo disco, logo passado pouco tempo eu comecei a escrever músicas novas para que supostamente iriam entrar neste. Pronto, houve imensas que depois acabaram por não entrar, né? Isso é normal. Mas sim, foi assim. Eu tentei-me concentrar para escrever as músicas para este disco. É metódico na criação? Ou seja... Não, eu deixo um pouco sempre o espaço para que as coisas aconteçam. Uhum. Porque se eu forçar demasiado, aí torna-se mais difícil. Há que deixar as coisas... acontecerem com o seu devido tempo e pronto, assim acho que se torna um processo mais fluido e mais natural. Estamos... e pronto, as coisas acabam por acontecer. Eu nunca fiquei em pânico porque porque nunca me aconteceu ficar portanto, entrar em stress por causa de não conseguir fazer uma canção. Isso mas nunca me aconteceu porque tenho confiança, percebes? You know you... fab than you already are. You couldn't be more fab. Estamos a falar em antecipação, ou seja, o disco vai sair dia 28. E como estamos em antecipação, enfim, claro que, embora possa dizer o que não tem, há sempre uma questão de uma expectativa, não é? De saber como é que as pessoas vão reagir à recepção do disco. E, à partida, quem acha que vai ser o consumidor deste Weatherman? Isto é uma bela pergunta. Assim, eu gostava de pensar que em geral, que toda a gente... que qualquer tipo de pessoa acho que pode gostar de, acho que pode se interessar pelo disco. Sim, a impotência porque... é a realidade, é essa, não é? Mas há, pois... pelo menos há à partida, há aquelas pessoas que vieram comprar os dois primeiros discos, não é? E que eventualmente estarão à espera de outro, apesar de não tempo, mas pois... que foram, aliás, também a saída antecipada do vídeo também veio picar as pessoas, não é? Estar atentos à espera de... Esse será um... Agora, provavelmente há aqui um conjunto de pessoas que vão ser tocadas pela sua música pela primeira vez. E aliás, até vão se calhar à procura dos discos anteriores. Né? Isso é um fenómeno que acontece muito. Sim. Sim, mas eu acho que não existe o perigo de haver gente que vai gostar muito de um disco e pouco de outro. Acho que, pronto, apesar de tudo... Apesar de a minha música, portanto, ter várias coisas diferentes, né? Que se calhar podem de facto agradar a uns mais que outros, mas no fundo eu acho que o meu cunho pessoal está lá ainda, percebes? Acho que há qualquer coisa ainda, tipo, no estilo das melodias e dos arranjos, etc. Sim, sim, que ouvir que algo, assim ou assim. Sim, sim. For the last 15 days we were together. For better or worse, we stared our fields. I wanted so much to take you higher. I wanted so much to take you there. disco vem a ter aqui a participação, presumo, financeira do Fundo Cultural da GDA. São participações que permitem que, de facto, os discos cheguem cá fora? Pois, e mais numa altura em que estamos, acho que sem dúvida assume um papel ainda mais importante, não é? Uhum. Porque, pelo que eu sei, os cachês das bandas tendem a ficar cada vez mais diminuídos, não é? Uhum. E eu vejo que a maioria dos músicos está um bocado à rasca, para não dizer muito, não é? E de facto, pronto, eu falando especificamente aqui neste meu caso, deste apoio que eu tive, foi absolutamente fundamental, porque sem ele eu não sei como é que iria ter dinheiro para conseguir editar este disco. É tão simples quanto isso. Os discos começam a ser cada vez mais cartões de visita para espetáculos. E hoje, face à crise que estamos, aliás, ainda há duas semanas falávamos aqui, a propósito de um disco de fado, mas dizia que os municípios também deixaram de ter possibilidades de contratar como vinham fazendo, de algum modo eram, enfim, alguns mecenas de grande parte da música, e hoje estamos relegados aqui a pouco mais que queimas de fitas e uma festa aqui e ali. Também começa a viver esse fenómeno. Assim, o que é que prevê em termos de espetáculos agora com a saída do novo disco? Já existem algumas datas. Pronto, eu gostava de fazer vários tipos de espetáculos diferentes, porque isso também é uma das características deste meu projeto, ou seja, ele tanto pode resultar bem num concerto com a banda inteira, vamos imaginar, num palco grande, como numa queima das fitas ou num festival, não é? Como também pode resultar bem em um formato mais reduzido, mais acústico, né? em sítios mais intimistas. Acho que, e pronto, eu estou a... Já tenho algumas datas confirmadas e estou à espera de outras que vêm aí agora. E é interessante precisamente verificar isso, é que eu tanto vou de umas datas mais intimistas em sítios mais pequenos, como vou tocar em salas maiores. Uhum. Acho que vai ser interessante, porque também a forma como o público pode reagir a isso, acho que pode ser interessante, porque acho que dá um pouco aquela ideia de que é um projeto com bases sólidas e que resulta em formatos diferentes. O Alexandre, quando falávamos da última vez, tinha a noção de facto que a sua apresentação ao público era muito reduzida ao norte. Acha que este disco vai conseguir abrir, enfim, as portas para se deslocar dentro do país, mas, enfim, em outras regiões para onde não tinha passado ainda? É, sim, eu não sei se vai conseguir, mas que tem os ingredientes todos para isso, isso tem, isso não tenho dúvida nenhuma. Por isso, se por alguma razão ele não chegar mais longe do que pelo menos os meus discos anteriores, é porque algo de errado se passa por aí, não é? Uhum. E pronto, não sei se vale a pena estar-me a alongar muito nisto, mas acho que vocês entendem aquilo que eu quero dizer. Sim, sim. Não é? Vamos aqui à fase dos desafios, e que se prende um bocado com isto também. Imagina que vem fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital, o que seria a primeira vez também, e que lhe permitiam trazer consigo duas bandas. Das bandas, dois autores. Quem é que escolheria para vir consigo hoje em dia? Obviamente, as minhas escolhas recairiam em primeiro lugar pelas bandas das quais eu sou mais próximo, né? pelas bandas dos meus amigos, o John Almeida, que é o Little Friend, All the tracks that you left after the morning. Said, have become dirty wounds that won't heal, and the choices that I have to make are the ones that are real. Os Best Youth, do Eddie da Catarina. Feel the windshield warming. Steelers e o Little Fred. Sim, assim, há partida. Pronto, há muitos outros. Sim, mas temos aqui pontos de contacto interessantíssimos. Julgo que seria uma tarde agradável. Agora vamos ao segundo desafio. Vem alguém da cena internacional. E chegando a Portugal, diz: eu não preciso de ter na primeira parte do meu espetáculo ou no meu espetáculo do Weatherman. De onde gostaria que viesse um convite deste tipo? Deixa-me ver assim de repente. Assim, se fôssemos a tirar assim lá para o topo dos topos, pá, eu não descuraria nada a fazer a primeira parte do Brian Wilson. E da banda dele, não é? Que mais é que teríamos? Obviamente que seria um sonho fazer uma primeira parte do Paul McCartney também. Uhum. Mas pronto, isto sou eu já a tirar ali muito para o topo. She said that someday soon sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. Tínhamos aqui quase, enfim, já é uma conversa que já tínhamos desde outra vez, que fiz essa comparação com o John Lennon. Uhum. Temos aqui uma parceria Monteiro-McCartney. Pois. Portanto, sim, seria interessante. Agora o terceiro desafio é este. Vai haver um disco de tributo a um autor nacional e que pedem ao Alexandre Monteiro que venha a participar nesse disco com uma versão de um tema. Estamos a falar de que autor e que música seria essa? Podia ser... A Minta, Janina Cortesão. Uhum. E que tema que escolhia dela? Falcon. If you're gonna crush my hopes, then hurry while they still last. I know you wish you could just run. But honey, so does everyone. Given up on us, I've given up hope on you. Está escolhido, e muito bem, que também foi nossa convidada não há muito tempo. Out of here. Wish I stay at this state of mind. Wish I stay at this state of mind. Wish I stay at this state of mind. State of mind, state of mind, state of mind. É conversa com mais estrangeiros, o tempo vai passando e vamos falando. E já falámos há pouco da dificuldade de chegar às pessoas e delas conhecerem o seu trabalho. Já falámos aqui também das vendas e da dificuldade, e falámos também aqui da participação da GDA para conseguir vir editar este disco. Claro que está, este está mesmo a sair, mas os tempos de vizinho não são melhores, portanto, as coisas vão-se complicando cada vez mais. Teremos, se não houver uma editora que venha enfim, a apoiá-lo, teremos eventualmente sempre do Weatherman em edição de autor, ou é coisa que vê complicada daqui em diante? Assim, eu sinceramente esse fator de se ter uma editora ou não não é o mais importante hoje em dia. Se calhar se me falasse num bom manager ou numa boa agência que me pudesse marcar muitos concertos e concertos importantes, aí sim, isso seria importante. E isso é um dos meus grandes objetivos agora. Mas de facto, hoje em dia, acho que ter uma editora, isto seja qual for, seja uma pequenina, seja uma grande, acho que não é assim tão importante quanto isso. Acho que não é assim tão importante. Porque se calhar também depois há o lado de as editoras agora de quererem buscar o dinheiro aos concertos também. Pois. E pronto, eu acho que eu vejo as editoras um pouco aflitas agora, né? E acho que de muitas maneiras acho que castram um pouco as suas bandas e os seus artistas. E pronto, isso é uma coisa que a mim não me agrada nada, não é? Eu que sempre prezei imenso pela minha liberdade em todos os campos, isso é uma coisa que não me agrada mesmo. I never wanted to come back to every move that you have tried before. Bleeding bullets, I've come home. I'm not sure how long I'll stay. No more excuse. I'm walking away. This evidence I won't ignore again. Solitude, I feel no more. Now I know. No more dismay. I've come home. I've come home. I've come home. I've come home. eu já estou mais ou menos com a ideia de voltar com um EP da próxima vez, porque não posso de forma nenhuma ficar assim tantos anos à espera. Estaremos atentos, então. Um abraço, obrigado por tudo. Ok, um abraço, Bill. Obrigado. Obrigado.